A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você ligadinho nas ondas da Voz da Rússia, está no ar mais uma edição do programa Onda DX. E no programa de hoje teremos participações especiais. Vamos atender o pedido musical do ouvinte, cartas dos nossos amigos e ainda informações úteis para os nossos DXistas. Fiquem ligados, o Onda DX está no ar. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Boa noite, Jonas. Boa noite, ouvintes da Voz da Rússia, serviço para o Brasil. Eu sou Danilo Nonato. No programa Onda DX de hoje, eu trago mais uma entrevista que fizemos em Bogotá, Colômbia. Desta vez, vamos falar com o jornalista e rádio escuta colombiano César Rodrigues. César nos conta o perfil do rádio na Colômbia e também uma curiosidade de uma emissora de rádio da FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Portanto, vamos à entrevista com César Rodrigues, aqui pelo Onda DX da Voz da Rússia. Bueno, em Bogotá, em el dial de AM, há muitas emissoras, sobre todo emisoras religiosas, han aparecido en los últimos años. Antes el AM era escuchado normalmente por toda la población, por todos los habitantes de Bogotá, pero fueron desplazados poco a poco en los años 80 y en los 90 a la banda del FM. Entonces había en el AM, en los años 70 y 80, había emisoras de rock, emisoras de música de noticias, de música contemporánea, pero últimamente hay muchas emisoras religiosas, muchas emisoras cristianas, evangélicas y de muchas órdenes y de diferentes religiones. El FM, entonces, antes en los años 90 había música clásica y música de rock norteamericano y un poco de rock en español. Pero últimamente el FM ha sido colonizado por nuevas emisoras de salsa, de reggaetón, de los nuevos géneros más populares. Y quedan muy pocas emisoras de clásicas y pocas emisoras de rock clásico o de rock contemporáneo. Eso es lo que ha ocurrido muy rápidamente en los últimos años. En onda corta, Colombia no cuenta con una emisora estatal de radiodifusión internacional, no ha existido. Existió algunas emisiones hace muchos años con algunos transmisores estatales y había algunas emisoras privadas de onda corta. Actualmente hay dos o tres emisoras en onda corta, Radio Alcaraván y Radio La Voz de la Conciencia. Son emisoras religiosas, pero están en onda corta. El pasado en el Brasil se tiene la información de una radio de las FARC. Se escuchaba muy bien en la banda de los 49 metros en Bogotá, creo que era 6190, 6200, 6210. Se llamaba La Voz de la Resistencia. No era una sola emisora. Las personas pensaban que era una sola, pero en realidad eran cuatro o cinco emisoras en onda corta y algunas en FM para cubrir algunas poblaciones locales. Una de las últimas fue bombardeada hace dos años, aproximadamente dos o tres años, en el sector del Caguán. Allí quedaba una estación de radio de las FARC. Personalmente la escuché muchas veces por la mañana, emitía de 6 a 7 de la mañana con muy buena señal en Bogotá. César, ¿y cómo você avalia o futuro das ondas curtas? Pues parece que todo el mundo apunta a decir que radiodifusión internacional se mantiene, pero en la red, en internet. la onda corta va a tender a desaparecer y tiende a desaparecer cada vez más. La semana pasada cerró Radio Suecia Internacional. La Voz de América está pensando en cerrar algunas emisiones. Radio Nederland también redujo parte de su programación. Entonces, HCJB también hace poco, Eslovaquia. Bueno, hay muchas emisoras que están cerrando. Entonces, no creo que la radiodifusión internacional termine y quizás sea un momento, un lapso, mientras pasamos al DRM, al Digital Radio Mundial. Hoje falamos com o jornalista César Rodrigues, desde Colômbia. No próximo programa Onda DX, vamos falar com um dos grandes nomes do rádio da Argentina, Omar Turconi. Desejamos a você, ouvinte da Voz da Rússia, uma boa noite e continue sintonizado na programação de nossa emissora. Eu volto no próximo Onda DX. Um forte 73 e fique em paz. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Atualidades do rádio no mundo. Qual o melhor fio para antena? Qual a melhor antena a ser usada? Essa é uma pergunta que sempre incomoda nós DXistas. Realmente estamos usando os melhores fios para as nossas antenas? Essa pergunta tem ficado no ar por algum tempo e chegou a hora de nós questionarmos a validade de certos aspectos das antenas de fio, como o cobre é realmente melhor do que o ferro, aço ou alumínio? Nós realmente precisamos de revestimento do PVC, ou seja, isolamento? Se sim, por que precisamos? Eu tenho visto artigos em revistas DX e na internet totalmente contra fios de antena que não sejam de cobre e também contra os fios revestidos. Porém, essas recomendações mais parecem baseadas em opiniões pessoais do que fatos. Desde que eu comecei a construir antenas de como correto eu tenho usado fios de cobre revestidos, normalmente 1,5 milímetro, mais ou menos AWG14 ou AWG15, não necessariamente porque 1,5 milímetro é o tipo de fio perfeito para antenas, mas porque ele tem a combinação perfeita de resistência, peso e preço. Fios mais finos, por exemplo, o de 0,75mm, tendem a quebrar facilmente, enquanto fios mais grossos, como os de 2,5, são pesados e requerem um suporte melhor para evitar barriga. O cobre é um tanto caro, você pode encontrar preços bons especialmente se você conhecer alguém na linha de produção ou distribuição, mas em geral é difícil de você encontrar fios de cobre revestidos de 1,5 em rolos de 100 metros por preços baixos. Normalmente os fios de 2,5mm são 50% mais caros. E o objetivo aqui era descobrir se cobre é superior a outros metais do que se refere a níveis de sinal em relação ao sinal-ruído, bem como se o revestimento é necessário. Além de cobre revestido, eu descobri dois outros candidatos para antenas de fio, ambos comuns em sistemas de cercas elétricas, o aço galvanizado e alumínio. Já o aço galvanizado, o fio que testei consistia de 7 filamentos enrolados em um centro de plástico semelhante a um fio de cobre, porém sem o centro de plástico. Aço enferruja. Aço inox também enferruja, no entanto, não tão rápido. Galvanização de zinco previne o aço de se oxidar e dessa forma enferrujar. Existem diversos graus de galvanização. Se você reside numa área de clima agressivo, com mudanças frequentes entre congelamento e derretimento, alta umidade do ar, alta salinidade do ar e por aí vai, assim como é o meu caso, você não deve economizar na proteção do fio. não um fio, no caso do alumínio, mas sim um cabo. Como a maioria sabe, alumínio não enferruja da mesma forma que ferro e aço. A superfície se oxida e acaba protegendo as partes inferiores do avanço da oxidação. Só existia uma forma de descobrir: colocar cobre revertido, aço galvanizado e alumínio lado a lado e ver qual deles oferece o melhor rendimento. É claro que quando se constrói uma antena, a condutividade, onde o cobre é o melhor, é apenas um dos diversos fatores que você deve levar em consideração. Algumas vezes o peso é um dos fatores a serem considerados. Algumas vezes o suporte ou a falta de suporte é um fator quando se constrói uma antena berevagem. Dessa forma, a resistência é um fator importante. Visibilidade pode ser importante. Flexibilidade, a maciez do fio, também. Da mesma forma, o preço, especialmente quando estamos considerando uma série de berevagens de longo comprimento. Com qual delas ouvimos melhor? É a pergunta. Eu testei cobre revertido, aço galvanizado e alumínio de grossura semelhante em testes paralelos com berevagens sobre o solo BSS de 140 e 300 metros. Eu comparei níveis de sinais em ondas médias e em 15 MHz. Um resumo de minhas comparações é o seguinte: aço galvanizado e alumínio parecem ter praticamente a mesma habilidade de captar sinais. Cobre revestido sempre foi o vencedor, no entanto, por uma margem bem pequena. Uma BSS de 140 metros em ondas médias teve menos de 3 dB de diferença. Uma BSS de 300 metros em ondas médias teve menos de 5 dB de diferença. Uma BSS de 140 metros em 15 MHz, cerca de 5 dB de diferença. Eu estou praticamente convencido de que a diferença é proporcional ao comprimento e à frequência. Essa minha análise, que não é tão científica, mostra que se você comparar uma long wire ou uma loop de tamanho grande, você não perceberá diferença alguma nos níveis de sinal. Nós estamos no Twitter, você pode seguir agora o programa Onda DX, @OndaDX, esse é o nosso endereço no Twitter, esperamos por você. Vamos ficando por aqui, voltamos na próxima semana com mais uma edição do programa Onda DX, o seu guia pelas ondas curtas. Um abraço de toda a redação da Voz da Rússia, desejamos a você uma excelente noite. Fique em paz. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro!